Então vamos lá, boa noite a todos, sejam bem-vindos. Antes de tudo, eu queria avisar aqui que vai haver. Aqui não tem a data, ô raios. De 9 a 12 de agosto. De 9 a 12 de agosto, o quarto encontro europeu do Seminário de Filosofia. Já houve algum em Portugal e na França, este será em Bucareste, Romênia. Entre outras palestras, vai haver uma do Lucien Valsan e uma do meu filho, Luiz Gonzaga de Carvalho Neto, o Gugu. E um recital de piano do Felipe Scagliuzzi. As inscrições são na página do evento, Quarto Encontro Europeu do Seminário de Filosofia, no Facebook, ou na página do organizador, que como sempre é o Felipe Lesage. Então, o e-mail é Felipe Lesage com um S só, felipelesage@gmail.com. Então, espero que seja um sucesso, como sempre tem sido. Agradeço muito ao Felipe Lesage essa iniciativa e a todos que vão participar. Bom, hoje eu queria falar do curso de Psicologia do Fascismo, do Vladimir Safatle, mas eu tenho coisa mais urgente. O Vladimir Safatle vai ter que ficar um pouco, mas depois eu fiquei realmente impressionado como o sujeito pode dar um curso numa universidade ignorando toda a bibliografia dos últimos 60 anos. Da segunda metade do século XX até agora, o progresso nos estudos sobre o fascismo foi um negócio monstruoso, monstruoso, assim, na quantidade e qualidade. Esse eu sempre destaco, sobretudo, as obras do James Gregor, né, do historiador israelense Ze'ev Sternhal e do Emilio Gentili, não é o Giovanni Gentili, o filósofo fascista, é Emilio Gentili, é um historiador, né, e muitos outros. Eu vou dar uma bibliografia mais completa que eu possa, assim. Claro que é bibliografia elementar, só para começar. Eu vou dar isso na próxima aula, ou na outra aula em que eu vou falar do Vladimir Safatle, se não aparecer nada pior para eu falar, né? Essa semana nós tivemos aqui a notícia de que um tal de Don Phillips, correspondente do Guardian, meses atrás pediu uma entrevista, eu digo, lhe dou uma entrevista, o senhor lê alguns livros meus, e mandamos por e-mail, né, vários livros, né, o livro sobre Descartes, sobre Maquiavel, sobre Aristóteles, essa coisa toda, para ele saber com quem ele vai falar. Ele, em vez de vir estudar e vir fazer uma entrevista decente, ficou brabinho e escreveu um negócio sobre mim, repetindo todas aquelas coisas que você lê na mídia todos os dias. Astrólogo, ideólogo do Bolsonaro, patati patatá. De modo que o jornalismo praticado por esta criatura consiste em ignorar propositadamente o assunto e copiar apenas o que os seus colegas, tão ignorantes quanto ele, já vem escrevendo há meses, dentro de uma campanha já mundial, tá certo? De difamação barata. Campanha que, na verdade, não funciona porque ninguém presta atenção nessa porcaria. No Brasil, a grande mídia atinge menos de 1% da população, né, e o desprezo que o povo tem por essa mídia já está mais do que notório. Enquanto a mídia, por exemplo, busca proteger o Verdevaldo, ele foi lá na Flip e vaiaram tanto que não deixaram o cara falar. Coitadinho, né? É opressão fascista. Quando são eles que vai, não deixam falar e querem bater na gente, aí é democracia. Mas se você vai um bandido como esse Verdevaldo, aí isso é violência fascista. Se tem um cara tá dando por aqui, já ninguém aguenta mais, você está entendendo? Essa esquerda brasileira, ela está, em matéria de prestígio, já está liquidada, acabou. Né? Diz que o Lula na cadeia, ele não está aguentando mais, está ficando louco. Louco ele sempre foi, pô, agora está apenas manifestando. Não é isso? Então, o que eu queria ver hoje é algo que tem muito a ver com este estado de coisas e que vai ajudar vocês a entender muito a mentalidade dessa gente. É mais um trecho. Na aula passada eu li um trecho aqui do Yves Morel, O Verdadeiro Pensamento de Augustin Cochin. Augustin Cochin foi um grande historiador, talentosíssimo, que morreu jovem na Primeira Guerra e deixou apenas alguns poucos escritos fragmentários sobre a Revolução Francesa. E hoje é reconhecido como um dos grandes historiadores da Revolução Francesa. Não é isso? Reconhecido graças ao François Furet, o homem que escreveu O Passado de uma Ilusão, que é um livro importantíssimo, e ele redescobre esse Augustin Cochin. E daí o Cochin ficou famoso. Hoje em dia todo mundo lê. Eu não sei se já foi bem compreendido ou não. Então, eu li aquele trecho a aula passada, mas tem um outro aqui que é mais importante até do que aquele, onde ele fala como o centro de atenção do Cochin são aqueles clubes de pensamento, às vezes chamado também lojas ou sociedades de pensamento, que durante mais de meio século prepararam a atmosfera para a Revolução Francesa, ganhando sobretudo a mente da aristocracia, né? Aristocracia, do clero, todas aquelas classes que eles diziam que estavam do outro lado, foi onde eles obtiveram o seu maior centro de apoio. O povão mesmo não estava nem aí, né? E ao contrário, grande manifestação popular que houve na Revolução Francesa foi a revolta popular católica contra o governo revolucionário. Evidentemente, esses católicos foram massacrados, porque o exército oficial era muito maior do que as tropas oficiais, eram maiores do que eles. Mas esta mentalidade que essas lojas ou clubes de pensamento espalharam em toda a classe dominante influenciaram até a cabeça do rei. Para mim não tem a menor dúvida, da aristocracia toda. Essa mentalidade é uma coisa que deixou marcas profundas em todo o movimento revolucionário mundial, ou dito de outro modo, em toda a esquerda mundial. Esquerda, quando eu falo esquerda, eu não excluo o próprio movimento fascista, porque eu estudei o fascismo. O seu Safata não estudou nada, nada, nada, nada, nada. E eu sei que o fascismo surge como uma proposta dentro do movimento revolucionário para poder realizar a Revolução Mundial. O argumento era, sobretudo, do Enrico Corradini e do Alfredo Rocco. O Alfredo Rocco depois ficou famoso, porque ele foi ministro do governo, etc. O Corradini foi mais ou menos esquecido, a ideia foi dele. E ele começa essa discussão dentro do meio fascista com o argumento de que a classe social não pode ser o agente fundamental da Revolução Mundial, porque não há classe social mundial. As classes se formam dentro de contextos nacionais e não são transportáveis. Não tem jeito de você tirar o proletariado de um país e botar no outro. Tá certo? Então, eles, a verdadeira centro de unidade não pode ser a classe social. Tem que ser a nação. Então isso quer dizer que a luta de classes tem que diminuir dentro das nações e ser exportada como luta das nações proletárias contra as nações capitalistas. Já não é mais a classe proletária contra a classe capitalista, é a nação proletária contra a classe capitalista. E eu disse, inclusive, que esta ideia fascista, ela determinou, ela moldou toda a estratégia do comunismo mundial a partir da Segunda Guerra. Toda. A estratégia do Partido Comunista do Brasil, brasileiro, do velho Prestes, era exatamente isso. Nós temos que nos unir com a burguesia nacional contra o imperialismo. Hein? Depois, mais tarde, no tempo que apareceram as guerrilhas, o Caio Prado Júnior se voltou contra esta teoria tradicional do partido, que era... Essa era a estratégia do Partido Comunista no mundo inteiro. A ênfase não era a luta de classes interna nas nações, era a luta contra o imperialismo, das nações pobres contra o imperialismo. Isso foi o que criou o movimento terceiro mundista, criado por Stalin, né? Então, a estratégia fascista se tornou a estratégia comunista. E por isso mesmo os comunistas falando tão mal do fascismo, porque queriam roubar a ideia dele. Então você tem que fazer de conta que o inventor é você e que o outro é apenas um inimigo, o outro está do outro lado. Para se desidentificar dos, escândalos do fascismo. Claro, também para se desidentificar dos crimes que eles mesmos atribuíram ao fascismo e que o fascismo de fato cometeu. Mas, note bem, some todos os crimes fascistas, não dá nada perto do comunista. Quando o Hitler começou a matar gente, os comunistas já tinham matado uns 30 ou 40 milhões. Além do mais, o modelo do campo de concentração, o Hitler mandou aprender na União Soviética, inventou. Tá certo? E assim por diante. Mas o ponto não é esse. O ponto é que a estratégia fascista foi adotada no mundo inteiro pelo movimento comunista. E isso, evidentemente, cria até hoje uma série de confusões e de enganos na cabeça de todo mundo. Quer dizer, o sujeito que, por exemplo, o membro do Partido Comunista, que com a sua luta anti-imperialista. Acreditava estar lutando contra o fascismo? Não, ele estava implantando o fascismo, na verdade. O Partido Comunista Brasileiro, a estratégia do Partido Comunista Brasileiro era 100% fascista. Estratégia que se tornou ainda mais fascista quando, no governo Getúlio Vargas, o Getúlio leu o livro do economista romeno Mihail Manuilescu, que era A Teoria do Protecionismo, e adotou o protecionismo, fomentando o crescimento da indústria nacional. Por quê? Fortalecer a burguesia nacional era lutar contra o imperialismo. Faz muito sentido, né? Só que, nos anos 60, depois do golpe de 64, como a esquerda caiu, né? Quer dizer, toda aquela estratégia, o Partido Comunista tinha uma grande dominação, havia 3 mil membros da KGB no governo, meu Deus do céu. Quando o Prestes, no Maracanã, ele disse, estamos no poder, ele não estava mentindo, eles estavam no poder mesmo, só que caíram assim da noite para o dia, né? De puro medo, porque ninguém os atacou militarmente. Não se deu um tiro, né, contra o Partido Comunista. O único ferimento que houve foi um sujeito que disparou acidentalmente um revólver no próprio pé. Né? Isso foi tudo que aconteceu. Eles caíram de covardes, porque ouviram dizer que os militares estavam na rua, saiu todo mundo correndo para dentro das embaixadas. Foi assim, o maior debandada geral. Assim, um show de covardia como acho que nunca se viu na história do mundo. Porque nada aconteceu. O pessoal disse, vai ser a noite de São Bartolomeu, vão nos matar todos. Não matar ninguém, meu Deus do céu. Né? Mas todo mundo correu para dentro das embaixadas. Eu lembro que nós éramos estudantes na época, saímos procurando as lideranças para pedir orientação. Cadê as lideranças? Tinham sumido. Né? Então, como houve esse imenso fracasso da esquerda, naturalmente, dentro da esquerda, alguns camaradas começaram a achar que tinha que repensar a estratégia, que devia ter algum erro. Onde foi que nós erramos? Como estão fazendo mais ou menos agora, dizendo mais besteira ainda, né? Estão fazendo uma autocrítica. Então, a autocrítica surge sob a forma do livro do Caio Prado Júnior, A Revolução Brasileira, onde ele diz o seguinte, que nunca houve feudalismo no Brasil, que a economia brasileira já era capitalista desde o tempo da colônia, e que, portanto, não havia uma burguesia nacional hostil ao imperialismo. A burguesia toda era parceira do imperialismo. Então nós tínhamos que lutar direto contra a burguesia, fazer logo a Revolução Comunista, acabar com a história de aliança com a burguesia nacional e partir logo para o pau, né, matar todo mundo. Uma ideia sublime, né? Delicadeza ímpar, né? E alguns caras acreditaram, Marighella acreditou, Toledo acreditou, todo mundo acreditou, Zé Dirceu acreditou, foi todo mundo partir para o pau e, evidentemente, levaram um pau, claro. Né? Agora, o partido, velho Partido Comunista, enquanto isso, enquanto esses camaradas morreram na guerrilha, estava lá estudando Antônio Gramsci. Eles também fizeram uma revisão, dizer, erramos em algum ponto, precisamos refazer a estratégia. Então, uma parte refez a estratégia aderindo à ideia da Revolução Armada, que eles copiaram em parte do livro do Régis Debray, né? A Revolução na Revolução, cujo lema era fazer um, dois, muitos vietnãs. Né? O Régis Debray não fez vietnã nenhum, tá, não era uma boa na França. E a outro tipo de revisão foi aprofundar a estratégia, vamos dizer, pacifista e aliancista, né, do Partido Comunista com a burguesia nacional, através da adoção da estratégia do Antônio Gramsci, que era penetração sutil, ocupação de espaço, etc. Ou seja, a estratégia do Antônio Gramsci não mexia, não mudava a ideia da burguesia nacional. Era a mesma coisa, só que o Antônio Gramsci, na verdade, não era uma estratégia, era uma série de táticas, se você pensar bem. A estratégia era ainda a mesma do velho Stalin, né? É a aliança com a burguesia nacional e a criação, vamos dizer, de um governo democrático onde fosse possível expandir cada vez mais a atuação e a esfera de influência do partido até que ele dominasse tudo. Dizia o Antônio Gramsci, dominasse tudo sem que ninguém percebesse. Vai ser todo mundo comunista, mas ninguém sabe. E foi exatamente o que fizeram. Muito bem. Então, além desses elementos estratégicos e táticos que eu estou mencionando, havia uma coisa anterior, que permite responder a seguinte pergunta: por que que o fracasso, os horrores, os crimes que eles fazem, não mudam a convicção deles? Por que que eles continuam apostando na mesma coisa? Por que que até hoje tem gente que acha que o Lula é um santo? Quando o cara roubou 1 trilhão, meu Deus do céu, o cara ferrou com o país. Não é isso? E para, vamos dizer, para a grande desilusão daqueles que acham que é possível a convivência pacífica com esse pessoal, por exemplo, os nossos generais, né, tão iluminados, que fizeram as pazes com a turma do Foro de São Paulo. Jacques Wagner, Aldo Rebelo, né, o Raul Jungmann, né, até o seu Vilas Boas chegou a dizer: não, nossas concepções de defesa nacional são as mesmas do seu ministro, Aldo Rebelo, homem do Foro de São Paulo. Até hoje ninguém tomou satisfação, eu também não vou tomar, né? Mas isso quer dizer que a confiança que esse pessoal tem, vamos dizer, no seu próprio discurso é tão grande que nada que aconteça modifica o estado de espírito deles. Como foi que isso aconteceu? Levou quase 1 século para preparar isso na Revolução de 1789. Eu vou ler então aqui o que era basicamente a concepção do que então eles chamavam vontade geral. Eles, é uma expressão que foi criada pelo Rousseau, não é isso? E o Rousseau não tem muita responsabilidade por isso, né? Ele era, bom, já falo do Rousseau já, mas aqui diz o Alain Morel, né? O Yves Morel: essa vontade geral se apresenta como a manifestação, melhor ainda, a essência mesma do bem, do verdadeiro, do justo, do direito e do dever. Peraí, deixa eu trocar de óculos, isso aqui está uma porcaria. Né? Acende para mim esse negócio aí. Primeiro botão da esquerda. Deixa eu, aqui, já achei. Ei, está apagado. Escapou aí do... Não precisa luz, não. Só trocar de óculos lá dentro. Expressos pelos princípios e as fórmulas expressas pelas sociedades de pensamento, ou lojas ou clubes de pensamento. Enquanto tal, ela é eterna. A vontade geral é eterna. Ela não se confunde com os votos da maioria, nem mesmo com a unanimidade da Assembleia dos Cidadãos. Atenção, há uma verdade, uma vontade geral. Ela não tem a ver com a vontade da maioria, nem com a vontade de todos. Né? Ela não se confunde com os votos da maioria, nem mesmo com a unanimidade da Assembleia dos Cidadãos. Os sufrágios de uma maioria ou de uma unanimidade podem pronunciar-se contra ela sem que ela seja invalidada ou cesse de ser a verdade. Nisso, ela é transcendente à sociedade e ao indivíduo, e sem liames com os seus interesses pessoais ou comuns. Colchin insiste sobre esse ponto, aspas: Rousseau faz do pensamento coletivo ou geral uma crítica tão pouco compreendida quanto profunda. Há uma vontade do povo a priori, os princípios. Quer dizer, os princípios, a vontade do povo a priori, predomina sobre a vontade efetiva do povo num momento histórico dado. Né? Se o povo real, a multidão, decide no sentido deles, quer dizer, dos princípios, está bem. Se não, é ele que está errado. E há nisso, vamos dizer, um agente para corrigi-los: o povo das sociedades, dos clubes ou partidos, que, graças à sua organização, está sempre na via correta. Na Rússia, sempre, no movimento comunista, sempre existiu isso, né? A via reta, a via correta do partido. Né? E quando mesmo essa pequena cidade fosse de 10 contra 1000, a via da sociedade é bem a voz do povo. Né? Não é exatamente o que diz Rousseau, rejeitado pela sociedade de pensamento do seu tempo, as lojas. Porque no, o Rousseau era mais individualista nesse ponto, mais anarquista. Essa vontade geral constitui uma entidade social e política que transcende a sociedade real, o corpo cívico e o indivíduo. O indivíduo falível pode se enganar ou abandonar-se à única consideração dos seus interesses pessoais. Quanto à sociedade real, ela é tecida de interesses das categorias, das classes, dos clãs ou das ordens, que se afastam da verdade igualmente. A vontade geral não pode, portanto, aparecer sem alteração à consciência, senão pela mediação de um social ideal, paradoxalmente, puro de todo contato com a sociedade concreta. Quer dizer, esta sociedade ideal e social ideal é o quê? É os clubes, o partido, etc, etc. Só através dele a vontade geral pode aparecer e se sobrepor até mesmo à vontade da maioria num momento determinado. Isso, vocês estão vendo o que está acontecendo no Brasil. Mas é literalmente isso, né? São as ONGs. Por exemplo, as ONGs. As ONGs, os partidos, as instituições, tipo o OAB, etc. Você viu os 40 defensores do sociedade civil organizada, né? Que são eles mesmos. Né? Você viu os 40 defensores do Verdevaldo, não estão lá como advogados individuais, todos são representando a OAB, representando o Instituto, não sei o quê. Então, estas organizações, que têm pouquíssimos membros, elas são a expressão da vontade geral. A vontade da maioria não significa nada, né? Essa ordem social sonhada, ideal, não é aquela que fornece ao indivíduo ou à sociedade as maiores satisfações materiais ou morais, mas aquela que é ordenada segundo os princípios mesmos da lei, expressão da vontade geral. Ela não nasce gradualmente da ação dos homens no seio de uma sociedade, da qual elas aceitam globalmente os valores, os princípios e o modo de funcionamento, mas, ao contrário, da sua subtração a essa sociedade. Você sai da sociedade e recebe a revelação da razão e da vontade geral. Bom, daqui a pouco eu volto aqui. Entendendo esse negócio, né? Só que naquela época se tinha a ideia de que a vontade geral era a expressão da razão, porque a razão era universal. Então ela se sobrepõe às suas várias encarnações históricas. Por exemplo, tem a razão que está funcionando na França, ou na Inglaterra, ou na Espanha, num determinado momento. Isso não significa nada perto da razão universal eterna, que é representada pelo quê? Pelas lojas, pelos clubes, etc, etc. Ou pelas sociedades de pensamento. Então, passado muito tempo, muita coisa foi modificada nessa ideia da vontade geral. Por exemplo, com Karl Marx, a vontade geral passa a significar a vontade de uma classe em especial, o proletariado. Também não precisa dizer que na própria versão marxista, a vontade do proletariado, a ideologia proletária, não tem nada a ver com os proletários realmente existentes. O próprio Karl Marx não apenas não era um proletário, como quando ele escreveu os seus primeiros livros, ele nunca tinha visto um proletário. Não importa, ele é a expressão da ideologia proletária. É a mesma ideia que está aqui no tempo da Revolução Francesa. Quer dizer, existe uma vontade, uma verdade transcendente que um grupo expressa e que passa por cima da vontade de todos e das opiniões de todos. Novas modificações apareceram, por exemplo, quando, no modelo fascista, o agente fundamental não é mais a classe social, mas é a nação. Então, a vontade da nação está expressa aqui, na cabeça do Mussolini. Só ele conhece a vontade da nação. Se a nação inteira estiver contra, não interessa. É o mesmo raciocínio. Quer dizer, uma verdade transcendente que é representada por um pequeno grupo de ungidos, e que não tem nada a ver com o que a maioria pensa. A ideologia proletária não tem nada a ver com os interesses concretos do proletariado neste ou naquele momento. Se tiver que matar todos os proletários para fazer aquilo, tudo bem, não tem problema. E o negócio foi mudando aos poucos, De modo que o elemento racional, o elemento da razão pura, é um elemento, obviamente, kantiano, tudo isso é uma concepção kantiana. Existe uma razão pura que está acima da nossa experiência e que a enquadra com antecedência. O elemento racional foi perdendo força nessa argumentação, em primeiro lugar, por um fator fascista. O fascismo acreditava que, para unificar a nação, não bastava uma ideologia racional, era preciso a influência da vontade, sua decisão da vontade. Então eles começaram a fazer o culto da vontade, tá certo? O culto voluntarista. Tá certo? E, portanto, os representantes da vontade geral já não falavam em nome da razão, mas ao contrário, falavam contra a razão. O que importa é o ato da vontade. E a vontade de quê? A vontade do grupo que vai se impor, tá certo? O racismo alemão não é senão uma expressão, uma adaptação disso aí. Nós somos a raça superior. Mas quem é a raça superior? Você olha, por exemplo, a cara do Goebbels e diz: como é possível esse cara disforme, esse anãozinho disforme, se pertencer à raça superior? Não é possível, tá certo? E assim, outros tipos, né? De maneira que todos aqueles estudos que eles faziam sobre os traços fisionômicos da raça superior, tudo aquilo é idealizado e não tem nada a ver com a verdade. Você podia, se você encontrasse no campo de concentração um judeu com todos aqueles traços, eles matavam esse judeu primeiro para dizer: não, judeu bonito não pode existir. Tá certo? Então, era a mesma coisa. A verdade concreta, a opinião da maioria, ou a própria razão, tal como exercida por seres humanos reais, não interessa. Interessa esse discurso revelado que vem no sabe da onde e que se impõe a todos. Depois da guerra, como o negócio da razão tinha perdido o seu prestígio, tá certo? E a irrazão fascista também tinha perdido, tá certo? O que sobrou? O que veio depois? Veio um negócio que chama o desejo. Né? Então, o desejo é o elemento soberano, e aqueles que o representam estão acima de todos. Não é isso? E pouco importa se as pessoas desejam outra coisa. Não é isso? Hoje, por exemplo, lendo o jornal brasileiro, não sabe qual jornal, que é a Folha, apareceu uma frase daquela mulher, Patrícia Campos Mello, falando do Verdevaldo e os filhos que ele tem com fulano de tal. Eu digo: opa, peraí. Dois homens podem adotar dois filhos, mas não podem ter dois filhos. Hã? Se esses caras nasceram, porque tem a mãe em algum lugar que é a mãe deles. Então não é que ele tem filhos com esse cara. Não, eles adotou, eles são filhos adotivos. Tá certo? Isso não suprime a existência da mãe real. Mas a essa altura, o jogo de palavras, o jogo verbal já se sobrepôs à realidade, tentando impor como realidade o que é apenas o quê? Um desejo. Né? Ou que seja, o casal gay desejaria que um deles fosse mãe. Então ele se torna mãe por decreto. O decreto não foi assinado ainda, não existe essa lei. Mas a pessoa começa a escrever como se aquilo estivesse em vigor. Então é claro que essa é uma empolhação. Empolhação tão grande quanto a vontade geral da Revolução Francesa, ou a força de vontade dos fascistas, ou a ideologia proletário dos comunistas, etc, etc. Só que aí houve a introdução de um outro elemento. A parte racional não foi totalmente abandonada. Ela passou a ser representada não pela razão filosófica kantiana, mas pela ciência física. Né? O elemento racional da vontade geral hoje é a ciência física. Não a ciência considerada na sua estrutura interna, como método de investigação, mas a ciência é considerada apenas alguns resultados que ela já proclamou. Então, por incrível que pareça, alguns desses resultados, por duvidosos que sejam, eles passam a se sobrepor ao próprio conceito de ciência. Eles não precisam mais obedecer ao conceito de ciência. Eles já foram proclamados pelo quê? Pela autoridade da classe científica. Então, por exemplo, você pega esse negócio das vacinas. Outro dia eu mostrei aqui um livro com 400 estudos científicos mostrando que vacina tem negócio perigoso, não pode usar assim a mais nem menos. Daí eles dizem, não, essa é a teoria da conspiração. E movimento, então, toda a mídia, os laboratórios, etc., para suprimir essa opinião do ar. E eles o fazem com o quê? Com a autoridade científica. Mas de que ciência eles estão falando? Não é a ciência considerada como estrutura de conhecimento. É a ciência considerada como subscritora e legitimadora de certas vontades. E isso hoje tem uma autoridade imensa. Então, tudo que eles querem impor, eles impõem por duas maneiras. Acusando os adversários de serem maus. Se você é contra, por exemplo, homens terem filhos com outros homens, você é mau. Se você é contra liberar cocaína, você é mau, você é malvado. Você pode até ser fascista, não é isso? Você é um assassino. Se você é contra o aborto generalizado, você é mau. Então, eles não representam mais a razão, mas representam o bem. Não é isso? E o bem é sustentado pelo quê? Pelo elemento racional da ciência. De novo, repito, não da ciência considerada como estrutura lógica de conhecimento. Não, da ciência considerada como defensora de certas teses que ela não precisa provar. Não é isso? Então, é esta a situação que nós estamos. Quer dizer, esses camaradas inventaram um procedimento auto-hipnótico que é infalível. Uma vez que o sujeito se deixou envolver por isso, uma vez, ele não larga nunca mais. Porque, em primeiro lugar, isso favorece o prazer dele. Ele quer ter um mundo onde tudo favoreça o seu prazer sexual. Ele não vai desistir disso, mas nunca na vida. Como é que você vai explicar para o cara, olha, não dá para ter tudo isso de prazer que está falando, a gente... Esse negócio aqui é limitado, né? Mesmo os animais têm lá suas limitações, né? Quando você vê o cio de certas espécies, o leão, né? O cio da leoa dura aqui duas semanas, o resto o leão vai ficar no topo, né? Até, né, nas espécies animais que são mais dadas à prática sexual, como os macacos bonobos, que resolvem as suas desavenças numa disputa sexual, numa vasta suruba, todo mundo come todo mundo, quem comer mais ganhou, não é isso? Sempre ali vai ter um problema, um macacão grande com um macacão pequenininho, vai ter que concordar com o grande, né? Então, as limitações e incomodidades existem em todo lugar, mas o pessoal não quer, eles querem a liberação sexual, a livre circulação do prazer, é uma expressão que já circulou, desde o tempo do Wilhelm Reich isso circula, só que eles esquecem o seguinte, o Wilhelm Reich dizia que o homossexualismo é uma perversão capitalista e que no socialismo o homossexualismo desapareceria. Por incrível que pareça, ainda tem marxistas, né, gaysistas, usando argumentos do Wilhelm Reich, como o próprio Safat usa, né? Quer dizer, do ponto de vista gaysista, o Wilhelm Reich devia ser considerado o mais anti-gaysista do mundo, porque ele está associando, né, o gaysismo, o homossexualismo, ao que existe pior no mundo, que é o capitalismo. Não é isso? Então, mas isso também não interessa para eles. Porque agora o princípio fundamental é o do prazer. E o prazer é sustentado pela autoridade da ciência. Então, bicho, não vai sair disso tão cedo. Essa pessoa, eles estão loucos? É claro que estão loucos. Mas a possibilidade de um diálogo racional com eles está abolido por princípio. Então, se a atuação, vamos dizer, intelectual é inútil, sempre, você só pode agir por meio psicológico, não lógico. Assim, então você pode assustar os caras, você pode desmoralizá-los, você pode humilhá-los, só por esses meios. A discussão racional é perda de tempo. Não é isso? E você imaginar que é possível uma convivência democrática com essas pessoas, só demonstra uma ignorância muito profunda, quer dizer, pessoas que nunca estudaram o assunto. Mas, como estão, muitas estão no meio universitário dominado exatamente por essas pessoas, então até o sujeito que seja o mais reacionário que apareça ali, ele vai querer aparecer bonzinho na frente dos caras. Então eu só quero um debate democrático, etc, etc. Bom, você sabe eles começam exigindo o debate democrático, no instante seguinte eles estão exigindo a sua eliminação. Outro dia não apareceu o cara aí do PCdoB, sei lá, do PSOL, falando, não, nós precisamos aqui de um gulago, de uma revolução, precisa sequestrar o Moro, etc, etc. Né? Eles podem falar isso, alguém vai fazer algo contra eles, não vai fazer. Desde o Pochano, a definição de democracia para eles já é Claro, a democracia é completamente outra coisa. A democracia significa o império da vontade do grupo deles, o resto tem que calar a boca. Ainda é o que o Herbert Marcuse chamava da tolerância repressiva. Quer dizer, toda a tolerância para com a esquerda, nenhuma para com a direita. Não é isso? Então, outro dia, eu li um artigo de um sujeito que dizem que é um filósofo, e que esqueci o nome dele, chama Jorge não sei do quê. E ele dizia, não, a culpa do bolsonarismo é nossa, porque nós fomos intolerantes, nós somos muito duros. Veja como nós tratamos o Hélio Bicudo, né? Veja como nós tratamos a Regina Duarte, veja como nós tratamos o Carlos Beleza. Por que você não foi ver como nós tratamos o Olavo Carvalho? Ah, não, peraí. É? A democracia que você quer é o centralismo democrático leninista. Você tem a livre discussão com os da sua facção. Os outros você manda tudo para o Gulag. Então, este é o máximo de bondade e de amor à democracia que você vê nessas pessoas. Agora, pensa bem. Quando você vê o general Vilas Boas discutindo defesa nacional com Aldo Rebelo, com Jacques Wagner, com outro representante do Foro de São Paulo, e nós estamos em pleno acordo. Você acha que ele é burro? Ele não percebeu nada? Ou ele percebeu e está de acordo? Essa é a pergunta que eu fiz na época e não tenho resposta até hoje. Não estou acusando de nada, só estou levantando hipóteses. Não é isso? Mas não é só ele, não. Aí deve ter pelo menos duas dúzias de generais que são assim. Eles são comunistas? Mas o que quer dizer ser comunista? Né? Eu já expliquei que essa ideia da convicção íntima só existe na cabeça do analfabeto liberal burguês que projeta em cima do comunista a mentalidade dele mesmo. Acredita que o comunismo é uma fé. Não é isso? Ser comunista, para mim, é você estar inserido na máquina comunista, trabalhando para ela de algum modo, com convicção ou sem. Por exemplo, se você pega o Alexandre Coiré, filósofo francês mais leninista e stalinista que houve. Ele pessoalmente não era do Partido Comunista, nunca foi. Ele não tinha nada a ver com isso. Né? Mas ele estava ajudando mais o Partido Comunista que qualquer outra pessoa. Isso. Então, é o Kojève, não é Coiré, Kojève. Né? Então, esse pessoal brasileiro que fala, ele não sabe nem o que quer dizer ser comunista. Não lembro o Marco Antônio Vila dizendo, o Lula nunca foi comunista, porque ele nunca leu Karl Marx. Isso é uma coisa de uma ignorância monstruosa, porque 99,999% dos comunistas jamais leram Karl Marx. Nem precisa ler. Né? Ele lê o jornalzinho do partido e pronto, acabou. Ouve os discursos do Lula e está bem, não vão passar disso. Será que lê Karl Marx? Multidões lendo Karl Marx falam, pelo amor de Deus. Isso aconteceu na União Soviética porque ele se tornava obrigatório. Você quer ser engenheiro, você tem que ler Karl Marx. Você quer ser cozinheiro, tem que ler Karl Marx. Aí sim, lá aconteceu, mas aí não precisava mais fazer a Revolução Comunista, porque ela já estava feita. Né? No resto do mundo, é claro que a maioria dos comunistas nunca leu Karl Marx e não tem ideia muito clara do que Karl Marx pensava. O ponto realmente não é esse. O comunismo não é uma ideologia, ele não é um corpo de ideias, ele não é uma doutrina. Né? Ele é uma política prática na qual a doutrina entra como um dos milhares de elementos. Então, mas como ninguém estudou isso, não faz diferença. Agora, nós estamos começando, aí vai começar o CPI sobre o Foro de São Paulo. Eu acho isso de uma importância extraordinária, porque ninguém sabe coisa nenhuma sobre o Foro de São Paulo, talvez agora comecem a saber. Mas, eu já falei que se o Eduardo Bolsonaro desistir, fica faltando um verdadeiro líder, vai ter que aparecer outro no lugar. Espero que não seja o Kim Kataqoquim, tá bom? Então, que paralelo que o senhor fez entre essa tese da vontade geral do Cochin com o fenômeno, por exemplo, do surgimento de uma filosofia do Fala direito. Mais alto, senão o pessoal não ouve. Paralelo entre essa ideia da vontade de geral no Cochin com o surgimento da filosofia do direito como a do Ronald Dworkin. Ah, sim, Ronald Dworkin. Uhum. O Dworkin tem muito a ver com isso. Pelo seguinte, o que ele diz é uma coisa que, em princípio, é óbvia. Ele diz, os princípios estão acima das leis, quer dizer, das leis concretas que foram votadas e tal, contra a lei. Claro, os princípios universais do direito estão acima das leis. Eles é que fundamentam as leis. Mas, porém, quando que você pode ignorar a lei e apelar a um princípio? Só quando a lei não resolveu o problema. Um ponto onde a lei é omissa, você precisa voltar aos princípios para daí deduzir dela uma decisão que a lei não está lhe fornecendo. Mas se já existe uma lei a respeito, não tem sentido você voltar aos princípios. Estão entendendo? É assim, é como você pega aí, sei lá, uma lei científica qualquer, né? Vamos supor lá, sei lá, a lei da gravitação universal, a relatividade. É, eu digo, você pode voltar aos princípios da matemática para discutir isso? Não. Porque elas já foram baseadas no princípio da matemática, só se usar errado. Mas daí você tem que provar que usaram errado. Você não pode dizer, ah, vamos esquecer isso, vamos voltar aos princípios da matemática. Então, do meu modo, se já existe uma lei, esta lei é baseada nos princípios. Você não precisa voltar aos princípios para criar uma nova lei. Mas é isso que ele faz. Ele suspende a lei e volta aos princípios. Os princípios conforme o movimento. O princípio conforme ele os entende. E que, mesmo que ele os entenda corretamente, uhum. Não importa, porque o princípio por si não decide nada. Né? Assim como a aritmética elementar é a mesma para todos. Você pode, da aritmética elementar, deduzir o tamanho dessa mesa? Não. Não pode. Ela só vai te ensinar como você medir, como você somar. Mas ela não vai te dar o resultado de uma soma. Então, a confusão entre os princípios da ciência e os conteúdos da ciência, essa confusão é um dos elementos mais desastrosos que tem hoje. As pessoas acreditam que uma conclusão científica pode ter um valor universal como um princípio científico. Não pode, meu Deus, isso nunca acontece. Eu já tenho explicado isso aqui. Quer dizer, não existe estudo científico de fatores universais. Nada que é absolutamente universal pode ser objeto de estudo científico, porque o estudo científico é experimental, ele é baseado em experiência, observação. Como é que você vai observar coisas universais? Por exemplo, quando Newton inventa a ideia do espaço absoluto, que é o espaço sem nada dentro, ou o tempo absoluto, que é o tempo sem acontecimentos. Ele nunca viu isso, né? Um dia eu vi um idiota desses engenheiros dizer, como tudo em Newton é baseado na observação? Eu falei, tá, onde ele observou o espaço absoluto e o tempo absoluto? Quer dizer, é um cara que sabe de Newton, que ele aprendeu no livro do ginásio, no meu tempo era o livro do Antônio de Sousa Teixeira Júnior. Né? Ele nunca abriu o livro do próprio Newton, Princípio, Matemática e Filosofia Natural, onde lá na terceira ou quarta parte você já ia encontrar isso aí. Né? O tempo absoluto e o espaço absoluto no qual ele vai basear tudo. Que é justamente o que o Einstein vai depois negar e criar outras coisas. Né? Então, o Einstein contestou o Newton, não nessa naquela observação, mas no princípio fundamental. Então, nenhuma ciência estuda objetos universais, porque objetos universais não estão ao alcance da nossa experiência. E também não estuda nenhum fato concreto. Porque a ciência só pode estudar o fato que ela já recortou para poder alcançá-lo com os métodos que são os dela. Não é isso? Então, por exemplo, você vê, qualquer objeto do mundo físico, ele além de pertencer ao mundo físico, ele pode pertencer à economia também, porque ele tem um preço. Não é isso? Então, existe um modo de você relacionar as propriedades físicas daquele objeto com o preço que ele tem? Ele tem que ter as duas coisas, mas não dá para relacionar. São, para a ciência, eles são eternamente separados. É o que fala a famosa frase do Husserl. Não há uma embriologia dos triângulos, nem uma trigonometria dos leões. Embora existam triângulos e leões. Então, quer dizer, a ciência é toda feita de compartimentos separados e eternamente estanques. Ora, pode existir objetos que sejam estanques, que só existam sob determinado aspecto e não sob outros? Não pode. Objetos assim só existem no nosso pensamento, porque existem por abstração. Eu, por exemplo, eu vou aqui observar o leão, mas eu só vou observar do ponto de vista da física. Então o que eu posso observar do leão? Bom, eu posso observar o peso dele, a massa, né, o movimento, o aspecto cinemático, dinâmico, tá? Mas eu não posso estudar a embriologia do leão pela física. Eu preciso apelar para outro critério. Então, o sujeito que não entende que todo objeto científico é objeto abstrato, ele não sabe o que é ciência. Ele pode saber, pode ter estudado 1000 vezes mais física do que eu, mas ele não sabe o que ele está estudando. Eu estudei menos do que ele, mas eu sei o que ele está estudando e ele não sabe. E hoje, isso aí é regra, no Brasil, sobretudo, isso é regra geral, mas assim, não tem nenhum falha. Todos os pirulas do universo são assim. Eles não sabem o que estão fazendo. Porque os caras ensinaram essas coisas para eles sem explicar para ele o que é ciência. Ele não sabe o que é ciência. Ele acha que ciência é aquilo que ele estudou. Então, por exemplo, você vai pegar assim, você está estudando física aqui, tá bom, então agora você vai mostrar quais são os princípios comuns que existem entre a física e a economia. Bom, deve haver alguns princípios da aritmética elementar, estão lá. O princípio da estatística também estão lá, né? Só que desses princípios você não pode deduzir nada nem sobre a economia, nem sobre física. Então, esta desorganização mental, que ela é mundial, mas no Brasil as coisas chegam a aspecto catastrófico, porque no resto do mundo você vê isso entre jornalistas, pessoas vagabundas, então, mas não entre os grandes intelectuais. Mas no Brasil não tem mais grande intelectual. Morreu tudo, pô. Intelectual no Brasil é o Safate. Intelectual é o Rodrigo Cocô. É um negócio terrível, gente. Se nós não dermos jeito nisso, ninguém vai dar. Então é isso, vamos fazer uma pausa, daqui a pouco volto com as perguntas, tá bom? Alô, pessoal. É o seguinte, eu tenho uma péssima notícia para vocês. Nós descobrimos que aqui em casa não tem comida hoje. Então, se nós não saímos para comer num restaurante, não vamos comer nada. Então, por causa disso, eu só vou responder duas perguntinhas, tá? Então é o seguinte, aqui, Eduardo SM. Quais as suas considerações sobre como encontrar uma boa esposa? Mas isso é uma coisa muito simples. Se você é um intelectual, das duas, uma. Ou você encontra outra intelectual que está no seu nível, ou você encontra uma pessoa de origem muito humilde e ser muito boazinha e obediente. As duas coisas dão certo. Agora, você não pode é casar com essas mulheres da USP, que não entende coisa nenhuma, mas acha que é intelectual e fica dando palpite. As duas outras funcionam igualzinha. Tá bom? Vamos lá. Tiesley Silveira Machado. Professor, o senhor foi contra um fascista de verdade que você debateu. Eu gostaria de poder assim. É o Dugin. O Dugin é o fascistão, nazistão. Como é que o pessoal não percebe? É impressionante, não leem os livros dele, pô. Quer dizer, eles acham que querem derrubar o fascismo no Brasil. Falam, meu, vocês estão é louco, meu Deus do céu. E vira tudo duguinista, né? O Dugin falou: o eurasianismo é a síntese, né, do comunismo, nazismo e islamismo. Não é isso? Então é tudo contra. Tudo que é contra o Ocidente serve. Então é isso aí, gente. Eu não vou responder mais perguntas porque está todo mundo com cara de fome aqui. E não tem realmente comida aqui em casa. Nós não compramos. Então tem que sair e comer. Desculpa, até semana que vem. Muito obrigado.